Jesus, chegando em Getsêmani, ele disse aos seus discípulos: minha alma se conta triste, fique vigiais. Mais adiante ele foi falar com o Pai e disse: Pai, afaste de mim esse cálice, ou faça da minha vida conforme o teu querer. Toda honra seja dada ao Cordeiro que veio lá de cima, direto do seu reino, pra trazer a luz para esse mundo. Sem medir esforço, irmão, ele vem com tudo, expulsando demônios e curando enfermidade, multiplicando os pães e peixes à vontade. Muitos o ouviu, multidões o seguiu, Satanás furioso do inferno subiu. Dobre-se a mente, o mundo eu te dou. Se afasta Satanás, louvado é o Senhor. Ano se passou, o inferno se levantou, e na cruz de madeira Jesus pendurou. Seu sangue escorreu a todo momento diante vários olhos, e de tanta gente Satanás até achou que tinha ganhado, mas na cruz do Calvário foi consumado. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, o inferno até achou que tinha ganhado, mas você nem imagina qual foi o resultado. Aos 45 do segundo tempo, desceu até o inferno em um novo mandamento. Arrancou a chave da mão de Satanás e todos os seus pecados, irmão, foi carregado. Passaram-se 3 dias, ninguém acreditou quando foi dito que Jesus ressuscitou. Mas apareceu perante seus discípulos e todos pôde ver a glória do Deus vivo. Então lhe disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depois de dizer estas palavras, subiu para o céu e está assentado ao lado do Pai. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Ele subiu, mas também deixou o Consolador, que sempre ajudou a cada um de nós no momento exato. Mas mesmo assim o ser humano é ingrato, não reconhece o sacrifício feito lá na cruz por um cara inocente chamado Jesus. O traímos com um beijo, esquecemos do seu nome, sempre o deixamos em segundo plano. Ouro e prata sempre fala mais alto, Satanás te oferece em troca da sua alma. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pelo caminho estreito você entra no paraíso. Grandes são as lutas, as tribulações, só que hoje o Senhor segura em tuas mãos, entregando seu caminho. Você vai ver a glória de um Deus vivo descer sobre você. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar. Eu vou subir, mas vou deixar o Consolador pra te ajudar em todo momento em que precisar. Aí do seu lado ele vai estar.